A paz do Senhor, irmãos e irmãs, nós vamos continuar o estudo para líderes, falando do Espírito Santo e os seus dons. O texto é de Kenneth Hagin, a editora é Graça Editorial. Nós vamos trabalhar hoje com o dom de cura, ou os dons de curas. Mas antes disso, eu quero deixar uma saudação a vocês da parte do irmão Everson de Atibaia. Ele diz assim: paz, você e eu precisamos dela. Mas como a vivenciaremos se estamos com o coração perturbado e se a ansiedade tomou conta de nós de tal forma que não sobra um único espaço para a paz entrar? Se você deixar o mato crescer em um terreno, daqui a pouco não conseguirá espaço para colocar os pés, não encontrará espaço para colocar os pés. Um coração sem esperança é igual a esse terreno, cheio de mato, não há espaço. Que tal tirar tudo aquilo que está prejudicando o seu coração? A paz será sua companheira. Veja o que diz Romanos 15, 13: que Deus, a fonte de esperança, os enche inteiramente de paz. Ele nos deseja um bom dia e que o Senhor nos abençoe. Muito bem, irmãos, que esse dom de cura também possa trazer paz aos nossos corações. Nós vamos usar o texto de 1 Coríntios 12, 7 a 11, que é o texto-chave. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Irmãos, irmãs, líderes, os dons de cura são manifestados para a cura sobrenatural das doenças e enfermidades, sem usar fontes nem meios sobrenaturais. Conforme já mencionei, cada um desses nove dons do Espírito é sobrenatural. Alguns dons são mais espetaculares na sua demonstração do que outros, mas todos são sobrenaturais. Talvez tenhamos alguma dificuldade por causa dos nossos conhecimentos limitados na definição de alguns dos demais dons. Mas acho que teremos pouca dificuldade ao definirmos esse dom, os dons de curar, para nossa compreensão. A maioria entre nós compreende basicamente o assunto da cura. Não há dúvida de que as curas ocupavam uma posição de destaque no ministério de Jesus. Enquanto ele andava na terra, Jesus tinha um ministério de curas. E ele também deu autoridade para os seus discípulos curarem os enfermos. Mateus capítulo 10, versículo 8. A cura dos enfermos também é mencionada na grande comissão em Marcos 16, 18. Bem, em primeiro lugar, dons de curar, não ciência médica. Em primeiro lugar, nós vamos enfatizar o caráter sobrenatural do dom de curar. Os dons de curar não têm nada a ver com a ciência médica nem com a erudição humana. Lucas, que era médico, estava com Paulo em muitas das viagens missionárias, e Lucas escreveu Atos dos Apóstolos, bem como o livro da Bíblia que leva o seu nome, o Evangelho. Lucas estava com Paulo quando ele sofreu naufrágio e ficaram na ilha de Melita. Absolutamente nada é dito no sentido de Lucas ter ministrado aos habitantes da ilha usando seus conhecimentos médicos. Mas o pai do homem principal da ilha estava enfermo e Paulo lhe impôs as mãos e ele foi curado. Aquele homem foi curado pelo poder sobrenatural de Deus. Tratava-se da manifestação dos dons de curar. Em seguida, o povo trouxe os doentes de todas as partes da ilha e Paulo ministrou a eles e eles foram curados. Certamente acreditamos na ciência médica. Ponto. Não há o que discutir sobre isso. E damos graças a Deus por aquilo que ela consegue realizar, certamente. Não nos opomos aos médicos de modo algum, mas algumas pessoas confundem a ciência médica com os dons de cura. Já ouvi alguém dizer no rádio, diz o autor, que os dons de curas tinham sido dados por Deus aos médicos. E a ciência médica. Mas os dons de curar não são os médicos e a ciência médica. Se for esse o método que Deus adotou para a cura, os médicos não deviam cobrar nada. Os tratamentos médicos deviam ser gratuitos, pois a Bíblia diz: de graça recebestes, de graça dai. Então, irmãos, até aqui, líderes, até aqui, já fica claro que nós valorizamos totalmente o trabalho da ciência, o trabalho dos médicos e quanto eles podem fazer por nós e fazem todos os dias para milhares de pessoas em todo o mundo. Mas o dom de cura é outra coisa. Portanto, conforme bem se sabe, quem já teve alguma experiência com a medicina, com os médicos, tratamento médico, sabe que isso não é gratuito. Gratuito, perdão. Além disso, se os médicos e os tratamentos médicos fossem o método divino de cura, a ciência médica estaria livre de erros, porque tratando-se de um dom de Deus, não haveria erro. Os médicos não cometeriam enganos, de modo algum. Sabemos, no entanto, que essa não é a verdade. Os médicos e a ciência médica são meios abençoados e meios naturais de curar, adquirido pelo conhecimento da ciência. Os dons de curar e os demais métodos da cura divina são, portanto, sobrenaturais. Não falaríamos com desprezo a respeito dos médicos nunca, nem dos hospitais, nem da ciência médica, porque eles realizam muita coisa boa em prol da humanidade, mas muita mesmo. É incontável. Todos os dias, milhares de pessoas, como eu disse, procuram os médicos e são abençoados com isso. Mas nós damos graças a Deus por todos esses bons médicos e também, em particular, os médicos cristãos que desejam os melhores interesses dos seus pacientes, buscando a sua recuperação, utilizando da capacidade humana natural do seu conhecimento como médico formado. A cura sobrenatural, no entanto, não provém mediante a diagnóstico nem mediante a receita de remédios. A cura divina vem através da imposição das mãos, da unção com óleo, ou às vezes ao simplesmente falar a palavra. Basta uma palavra, querido líder, e a cura se realiza. Para citar uns poucos exemplos da palavra de como a cura é ministrada, nós acreditamos na cura natural e damos graças a Deus por ela. Cremos que é uma das áreas mais úteis na ciência, a ciência médica, na qual tem sido feito grandes progressos. É o campo da medicina. Mas não somente acreditamos na cura natural, como também acreditamos na cura sobrenatural ou cura divina. Falando do Novo Testamento, preste atenção, líder. Seremos ajudados a compreender a operação e o propósito desses dons de cura se examinarmos alguns dos seus usos nas Escrituras. Sabemos, em primeiro lugar, que o propósito desses dons é libertar os enfermos e destruir as obras do diabo no corpo humano. E a Bíblia está cheia de exemplos desse tipo. Já estudamos isso no dom de operação de milagres, última ministração, bem como o fato que a operação de milagres se destaca mais no Antigo Testamento do que no Novo. A situação com os dons de curar é inversa. Os dons de curar destacam-se mais no Novo Testamento do que no Antigo, sobretudo pelo ministério de Jesus. No Novo Testamento, não há muitos registros do dom da operação de milagres em manifestação. Aqueles que estão ligados mais a alterar o curso normal das coisas, da natureza, entre outros. Houve alguns exemplos no ministério de Cristo e menos ainda em Atos dos Apóstolos. Ou seja, no Novo Testamento, há muitos exemplos dos dons de curar em funcionamento. Aleluia. Com relação ao dom de cura, vamos ressaltar uns versículos em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 9, versículo 28 e versículo 30 são mencionados os dons de curar. Olhe o versículo 9 na sua Bíblia. A outro no mesmo espírito, fé, e a outro no mesmo espírito, dom de curar. A uns, no versículo 28, a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. E no versículo 30, tem todos os dons de curar, falam todos em outras línguas, interpretam-na todos. Nós já vimos isso, mas vamos reafirmar. Note no versículo 28 que tanto a palavra dons quanto a palavra curas no original está no plural. E é assim que se deve alistar a expressão dons de curas em todos os lugares onde ocorre. No texto grego, o versículo 28 diz: dons de curas, socorros, governos, variedades de línguas. E segundo o dicionário expositivo de palavras bíblicas, a palavra curas está no plural no texto grego, no versículo 9, 28 e 30. Note que esse é o único dos dons espirituais alistados em 1 Coríntios 12, que está no plural, dons de curas. todos os demais dons do Espírito estão no singular, menos as línguas que serão estudadas numa lição posterior, nas três que vão faltar. Por que são dons de curas e não dons de cura? Ou seja, por que está no plural, estão no plural e não no singular? A Bíblia não declara especificamente, mas a opinião do autor quanto a isso, e eu acredito que ele tem a base bíblica para pensar assim, é que não se acha que ninguém entre nós possa saber com certeza bíblica, pois as Escrituras nos contam especificamente. É possível, porém, que haja dons de curas, porque existem tipos diferentes de enfermidades. E um só dom não curaria todos os tipos de enfermidade. Essa é uma possibilidade. Já notamos no nosso próprio ministério, por exemplo, bem como no ministério de outros, que têm na sua vida e no seu ministério a manifestação do dom de curas, que quando se trata das curas, tem mais sucesso em algumas áreas do que em outras. Outros pastores têm dito que assim tem acontecido também no ministério deles. Aqui eu abro um parêntese para dizer a vocês, depois do meu batismo no Espírito Santo, gradativamente, bem gradativamente, o Senhor foi operando esse dom, foi concedendo, emprestando esse dom de cura. E eu comecei a ministrar cura para os irmãos, mas era muito tímido com relação a isso. E com o passar dos anos, Deus tem me dado mais ousadia para ministrar a cura com mais autoridade e contemplando doenças diferentes. Tá bem? Então, uma possibilidade é porque são enfermidades diferentes. Outras possibilidades podem também apontar para outros elementos. Mas aí nós já não sabemos. É claro que não negamos com isso que os cristãos podem ser curados através da sua própria fé na palavra de Deus. Essa é uma dimensão da cura. O irmão, a irmã, teve fé na palavra e foi curado. Mas também devemos reconhecer que há aqueles no corpo de Cristo que estão dotados de dons espirituais específicos, tais como os dons de curas. Então, quando eu dei o exemplo da minha vida, agora você fecha o parêntese, né? Sabendo que nós valorizamos, eu valorizo e muito, já precisei muito desde a infância, até recentemente, há 2 anos e pouco atrás, da cura medicinal. É uma bênção. Mas reconhecemos também os dons de cura, curas sobrenaturais. Tá bem? Nós podemos, em nosso ministério, como liderança, uma vez que recebemos do Senhor essa autoridade, curar hérnia, tumores malignos ou quaisquer tipos de crescimentos cancerosos são quase sempre curados quando nós oramos pelas pessoas. Agora, mais recente, a COVID. Então, isso acontece e permanentemente com quem tem esse dom. Nós podemos ver tumores desaparecendo, ou instantaneamente ou em alguns dias, semanas. Outras vezes levam alguns meses ainda os sintomas, mas depois desaparecem totalmente. O fato é que esses tumores desaparecem e as pessoas são curadas. Trata-se de uma manifestação do dom de curas. Então, nós temos que, sabendo disso, ministrar, ter a certeza de que Deus opera dessa maneira, Jesus operou dessa maneira. Bem, um outro elemento, dom de cura e o recebimento pela fé. Há uma diferença entre receber a cura através da manifestação dos dons de curas e simplesmente receber a cura pela nossa própria fé, como foi mencionado agora, na palavra de Deus. Deus tem ensinado, no decurso dos anos, a diferença entre as duas. Ambas são maneiras bíblicas de receber a cura. Alguém que recebe pela fé na palavra e outro porque foi ministrado por alguém, estava enfermo e alguém ministrou e ele foi curado. O autor fala de uma situação particular. Quando, por exemplo, recebeu a cura para o seu corpo, ninguém pôs as mãos sobre ele. E ele nem sequer sabia que existiam grupos eclesiásticos, igrejas, que acreditavam na cura divina. Nada sabia da existência de um movimento como esse, que ele chama de Evangelho Pleno. Mas como um menino batista, no leito da enfermidade, fiquei lendo a Bíblia metodista. Ele era batista e recebeu uma Bíblia, metodista da sua avó, geralmente com a capa, né, escrevendo, Igreja Metodista, porque as igrejas mandam fazer Bíblias para distribuir. E ele lendo a Bíblia, sendo um batista, lendo uma Bíblia metodista de origem, de produção metodista para evangelização e distribuição, recebeu da sua avó e foi curado, lendo. Não simplesmente porque acreditava necessariamente na cura divina, já que ele nem sabia dessa possibilidade, mas sim porque pôs em prática aquilo que leu em Marcos, capítulo 11, versículo 24, firmando a sua fé nisso, tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e será assim convosco. Eu vou repetir para você, líder. Marcos 11, 24. Tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e será assim convosco. O autor orou, portanto, e começou a dizer: eu creio que recebo a cura para o meu coração deformado. Creio que recebo a cura para o meu corpo paralisado. Creio que recebo a cura desde a planta dos pés até o topo da cabeça. E então o poder de Deus para curar foi manifestado no seu corpo. Aleluia! Glória a Deus! E aqui começa a trajetória desse evangelista e pastor que foi tremendamente usado por Deus ao longo de décadas. Minha cura, diz ele, veio porque agi pela fé na palavra de Deus. Você pode fazer a mesma coisa. A palavra de Deus operará em seu favor se você crer na palavra e a puser em prática. Dons de cura são manifestados a você também, primeiro através da sua fé na palavra. Em segundo, são manifestados a você através de outra pessoa. Todas as curas são realizadas por Deus, aleluia. É claro. Mas a diferença está no instrumento que ele usa para realizar a cura. Alguém já disse que cada vez que recebe uma cura, trata-se da operação dos dons de cura. Em certo sentido da palavra, é um dom, porque tudo quanto recebemos da parte de Deus é um dom, em termos gerais. Nesse caso, podemos até incluir aqui, digo eu, não o autor, a cura medicinal. Esse é um exemplo. A cura pela disposição do próprio organismo, que com os seus mecanismos de defesa podem conseguir combater uma enfermidade. Um outro caso é o que nós mencionamos, é a fé na palavra de Deus. E um outro exemplo é a fé de uma outra pessoa que ministra sobre a sua vida. Mesmo assim, nem toda cura é necessariamente o resultado dos dons de cura em manifestação. Na própria cura do autor, por exemplo, foi manifestado quando ele acreditou, creu na palavra de Deus e a colocou em prática pela fé. Finalmente, irmãos, você que é líder e está ouvindo falar dos dons, e nós estamos trabalhando, essa é a 17ª unidade, porque pouco se fala sobre isso, mesmo no ambiente pentecostal. Olhe de novo 1 Coríntios 12, 28. A uns estabeleceu Deus na igreja. Paulo não estava falando aqui a respeito dos dons espirituais, dos dons do Espírito, quando disse, a uns estabeleceu Deus na igreja. Estava falando a respeito de homens e mulheres que estavam equipados com dons e ministérios espirituais. A uns que foram estabelecidos na igreja incluem, primeiramente, os apóstolos. Apóstolos não é um dom individual que alguém pode receber. É um dom ministerial da igreja. Uns também inclui, em segundo lugar, profetas. 1 Coríntios 12, 28 também. Trata-se de um ministério que não é tanto para ser uma bênção para o indivíduo, como para ser uma bênção para a igreja inteira, para o corpo de Cristo. Em 1 Coríntios 12, 28, diz, em terceiro lugar, mestres. O dom de ensinar não é algo que é dado para a vantagem de quem ministra naquela unção. É um dom que é dado para capacitar a pessoa a ser uma bênção para os outros. É um dom ministerial ao corpo de Cristo. Paulo passou a falar nesse trecho do dom da operação de milagres. Depois, operadores de milagres. Coríntios 12, 28. Estava dizendo que alguns no ministério que estão equipados com o dom da operação de milagres no seu ministério. O mesmo versículo continua. Depois, dons de curar. Depois, Paulo faz a pergunta: porventura são todos apóstolos? 1 Coríntios 12, 29. Em outras palavras, Paulo estava dizendo: todos têm um ministério apostólico, ministério de apóstolo? A resposta óbvia e clara é não. Ou todos são profetas? Não. São todos mestres? A resposta é não. Nem todos têm o um ministério de mestre no corpo de Cristo. Certamente, irmãos e irmãs, todos nós conseguimos ensinar dentro do alcance dos nossos conhecimentos. Mas não é esse o dom ministerial de mestre. Aqueles que Deus colocou na igreja, que estão equipados pelo Espírito Santo com o dom de ensinar. Mas não necessariamente ele está enquadrado dentro do dom de mestre. Eu nem sempre era um mestre, diz o autor. Na realidade, durante os 9 primeiros anos do meu ministério, era rigorosamente um pregador. Gostava de pregar, pregava sermões e recebera uma grandiosa tradição com antecedentes nesse sentido dos batistas do Sul nos Estados Unidos. Conseguia ler sermões de Spurgeon, pregá-los, assim como eles pregavam. Amava pregar, mas não gostava de ensinar. No meu trabalho pastoral, o costume muitas vezes exigia que eu, como pastor, ensinasse a classe de escola dominical, no auditório principal, que era frequentada pelos adultos de 35 anos para cima. Eu não gostava disso. Mas tinha que fazer. No trabalho pastoral, quando nós não temos obreiros, irmãos, nós temos que fazer. Eu já passei por isso em várias situações. Onde, por falta de um obreiro específico, você vai fazer. Às vezes esperava chegar o domingo de manhã para preparar a lição, porque eu sabia que conseguiria ler a lição e depois ficar em pé e recitá-la sem muito estudo. Dedicava tempo ao preparo dos meus sermões, a fim de estar pronto para pregar nos cultos da igreja, mas pouca coisa fazia no sentido de preparativos quando se tratava de ensinar. Nunca na vida nada me agradava tanto quanto o fim daquele sofrimento do domingo de manhã, quando ele tinha que dar aula. Em maio de 1943, conta o autor. Porém, na casa pastoral da igreja, minha esposa e eu pastoreávamos. No Texas, Deus me deu o dom de mestre. Eu reconheci quando veio a mim. Não o possuía antes, mas fiquei consciente de o ter recebido. Era tão real para mim, no espírito, como teria sido na dimensão natural se alguém me tivesse dado uma cédula de 500, ele fala 500 dólares. Seria para nós uma cédula de reais. O ensino é um ministério. Ele não me foi dado para o meu benefício pessoal. Foi-me dado para me tornar uma bênção para outras pessoas. Isso acontece. O dom de ensinar. O mesmo se pode dizer a respeito do dom de operação de milagres, dos dons de curas. E de todos os dons ministeriais. Conforme já vimos em 1 Coríntios 12, 29, Paulo perguntava: porventura são todos apóstolos? São todos mestres? E a resposta é não. Nem todos têm também o ministério de ensino. Durante muitos anos ele não tinha. Ensinava quando era obrigado, mas não tinha aquele ministério. Então Paulo pergunta: são todos operadores de milagres? Ora, fica bem óbvio que nem todos são operadores de milagres. Depois, no versículo 30, está escrito: tem todos dons de curar? Não, nem todas as pessoas têm os dons de curas. Esse texto bíblico refuta a ideia de que se a pessoa recebe uma cura, essa pessoa também recebeu automaticamente a transmissão dos dons sobrenaturais de curar ou de curas. Então não é porque você recebeu uma cura, meu irmão, que você passou a receber também o dom de curar. O dom do Espírito Santo para ministrar a cura a outros. E esse texto também refuta a ideia de que a pessoa é sempre e necessariamente curada pelos dons de curas. Pode ser curada na base da sua própria fé na palavra de Deus. Eu estou incluindo, pode ser curada naturalmente, pelo conhecimento, pela medicina. Então, não é sempre pelos dons de cura ou de curas. Assim, 1 Coríntios 12, 28, não se refere a uma cura que é dada a alguém para abençoar a ele mesmo. É um ministério de curar, dado a fim de ser uma bênção ao próximo. É para curar o próximo. Qualquer cura da parte de Deus é um dom, é lógico. De fato, tudo quanto recebemos de Deus, qualquer bênção, seria um dom. Mas esses dons do Espírito são manifestações sobrenaturais do Espírito. E os dons de curas são uma dessas operações que é manifestada a uma pessoa através de outra. Os dons de curas são uma maneira de alguém receber a cura. Mas conforme já foi falado, já caminhando para o fim, há outros meios de receber a cura divina, diferente da manifestação dos dons de cura. Ele conclui com o seu próprio testemunho e eu quero compartilhar com vocês. Como jovem pregador batista, eu pregava sobre a fé e a oração. Não tinha consciência de nenhum tipo de unção ou de qualquer manifestação do dom do Espírito em operação enquanto eu ministrava as pessoas. Simplesmente orava pelas pessoas com fé e Deus honrava essa fé, pois Deus dá o seu selo, a fé, na sua palavra. Por isso as pessoas eram curadas. Aleluia. Posteriormente na vida dele, irmãos, irmãs, líderes em particular, fiquei sabendo que havia outros que também pregavam a cura divina. Aí era uma coisa específica, irmão. Ele teve comunhão com esse grupo e pouco tempo depois recebeu o batismo no Espírito Santo e começou a falar em outras línguas. Continuou orando pelos enfermos mediante a imposição de mãos e a unção com óleo. Em 1938, aceitou o pastorado de uma pequena igreja do Evangelho Pleno na região de solos férteis no centro-norte do Texas. Enquanto eu orava tarde, certa noite, o Senhor me disse através do Espírito, eu te dei dom de curas e te mandei ministrar aos enfermos. Como pastor, ele tinha ungido pessoas, irmãos, irmãs, e feito a oração da fé para a cura delas com a imposição de mãos. Até aquelas alturas, não tinha havido nenhuma manifestação dos dons de curas através dele. Muitas vezes as pessoas eram curadas porque concordaram em crer juntamente com o autor e estavam agindo pela fé na palavra de Deus, como na ocasião dos apóstolos, dos discípulos de Jesus, o próprio Senhor. Mas depois de o Senhor falar com ele a respeito do seu ministério, junto aos enfermos, ele ficou consciente desse outro algo a mais operando no seu ministério. E havia uma manifestação a outras pessoas através dele. E ele realmente nada contribuía com isso. A única coisa que ele fazia era se render ao Espírito Santo. Então, O autor Kennett percebeu a diferença entre cura, por crer nas promessas de Deus através da palavra, e a cura através da operação dos dons de curar. As pessoas podem ser curadas, irmãos, irmãs, líderes, diretamente, crendo em Deus, por conta própria. Comece você isso hoje. Por conta própria, você pode receber essa cura. Creia em Deus e receba pela fé na palavra, porque o nosso Deus é um Deus que cura. Muitos são curados como eu fui, diz o autor. Simplesmente, eu também. Simplesmente crendo em Deus. Quando, porém, se trata dos dons de curas, há uma manifestação especial do Espírito através de uma pessoa para outra que precisa dela. Eu me lembro, numa determinada ocasião, abra outro parêntese, em que eu estava passando muito mal. Nessa ocasião, minha esposa era pastora em Vila Formosa e eu tive até que ser internado. Mas no momento de oração, eu perguntei ao Senhor: Senhor, eu posso ser curado ou eu vou ficar nessa situação? E o Senhor me trouxe a resposta. Ele disse para mim: lembra o que eu disse? Tudo posso naquele que me fortalece. E eu disse ao Senhor, eu perguntei novamente ao Senhor: Senhor, mas eu posso tudo mesmo ou é quase tudo? Isso aqui não. E a palavra veio de novo ao coração: tudo posso naquele que me fortalece. Quando minha esposa chegou para visita, eu disse para ela: eu estou curado. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Ainda tive que aguardar, irmãos, algum tempo, a alta médica, até os médicos perceberem que tudo estava em ordem, mas eu sei que eu já fui curado naquele momento, quando eu criei na palavra do Senhor e quando o Senhor me falou a respeito de ser curado. Quando as pessoas pedem que nós ministremos a elas, tudo quanto nós podemos dizer é que vamos ministrar a elas com toda a capacidade que temos e com tudo quanto Deus nos concede. Nós temos que dar honra e glória a Deus. Aqui já é outra coisa, não é receber a cura, é ministrar a cura. Mas quanto aos dons do Espírito, nós não operamos segundo aquilo que nós queremos, mas segundo aquilo que o Espírito quer, aquilo que o Espírito ordena. Portanto, se houver um dom do Espírito em manifestação, as pessoas sempre podem ser libertadas na base da palavra de Deus, ou de uma maneira ou de outra, nas duas que mencionamos. E eu estou incluindo a terceira, porque creio que Deus, mesmo que o profissional de saúde não seja cristão, mas Deus usa o meio que ele quer, e ele usa quem ele quer para fazer o que ele quer, porque ele é soberano. E ele pode curar através também do conhecimento que a ele pertence, da ciência que a ele pertence. Então, nós podemos ser curados também, se você tiver num leito hospitalar agora, ou passando por uma situação de enfermidade, você pode dizer: eu creio que eu vou ser curado pela medicina, pelos remédios que me vão ser dados, em segundo lugar, ser concedidos, né, ser ministrados. Em segundo lugar, eu creio na palavra de Deus e estou curado desde agora. E nesse caso é importante que isso se comprove para que você não se torne um fanático e deixe de tomar as medidas que a medicina recomenda. Que os exames sejam feitos e que se constate que nada há de enfermidade. E em terceiro, quando alguém ministra cura sobre você, e nesse caso, em geral, a gente vê no ministério de Jesus, a pessoa é curada quase que automaticamente ou automaticamente. Mais tardar, alguns minutos depois, um pouco tempo depois. Bem, a Bíblia diz que é a unção, o poder de Deus que quebra o jugo. Isaías 10, 27. A unção está sobre a palavra de Deus. Essa é a unção. Esse é o poder. A palavra de Deus é o poder. Lembrem que a palavra revela a Jesus. Jesus é a palavra de Deus. É o Logos de Deus. É por isso que é tão importante que os cristãos sejam membros de um corpo, de uma igreja local, onde a palavra de Deus é pregada e onde Deus atua com o seu Espírito. Além disso, nós descobrimos quando o Espírito de Deus se move numa reunião de irmãos, uma reunião de oração, num encontro da igreja, num culto. Nós percebemos quando Deus está se movendo ali e quebrantando corações em todas as direções. Eu posso dizer aqui dois ou três, Deus está gerando um mover de perdão e as pessoas começam a se perdoar. Está gerando um mover de louvor e adoração e as pessoas começam a louvar e adorar de uma maneira diferente. A mesma coisa acontece com a cura. Por isso é importante fazer parte do corpo. Porque o Espírito se move no, na reunião da igreja, onde dois ou três estão reunidos em seu nome. É muito mais fácil recebermos de Deus aquilo que nós precisamos do que em outras ocasiões, quando nós fazemos parte do corpo de Cristo. Isso, no entanto, não exclui você de receber a cura por conta própria. Vou repetir, mediante a simples fé na palavra de Deus. A simples fé na palavra de Deus gera cura, pois a Bíblia diz: por suas chagas fostes sarados. Que chagas? As chagas de Jesus. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Graças a Deus pela sua palavra e pelo privilégio de crer na sua palavra, querido líder, e praticá-la. Graças a Deus pelas manifestações e pelos dons de curas. Nós agora vamos ministrar o capítulo 18, 19 e 20. O 18 é o dom da profecia. Mas antes de encerrar, eu quero fazer uma síntese e dizer para você em três situações. Primeiro, Deus pode se utilizar do que ele quiser, de quem ele desejar, ainda que essa pessoa não seja cristã, ele pode utilizar os profissionais de saúde para serem um instrumento de cura nas nossas vidas. O autor não trabalha esse ponto, mas eu quero trabalhar porque isso está presente em toda a nossa vida. Só que ponha esse primeiro elemento dentro de um quadrante. porque ele está no campo da ação sobrenatural de Deus, porque é Deus quem está utilizando. No entanto, ele está se utilizando também de meios naturais. A medicina, a ciência médica, os medicamentos e as terapias e tudo mais. Então, isso fica dentro de um quadrante. Mas Deus usa. Em segundo lugar, e aqui já entramos só no campo sobrenatural, é quando você, lendo a palavra do Senhor, porque pelas suas pisaduras nós fomos sarados, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, falando do Messias, Jesus. Então, nós, quando lemos a palavra e vemos que Deus cura, se nós cremos na cura e nos apropriamos pela fé na palavra de Deus, se nós crermos na palavra de Deus, nós podemos ser curados. E em terceiro lugar, também uma via só sobrenatural, é quando alguém com um dom específico de curar, nem todos receberam esse dom. Um recebeu o dom de mestre, outro de profeta, outro de pastor, e assim por diante. Mas quando alguém que recebeu esse dom ora por você, há uma graça de Deus, há um poder de Deus que é liberado sobre a sua vida e você é curado da enfermidade, como Jesus fazia com as pessoas. Em geral, elas se enquadram no item 2 e 3. Por quê? Porque muitas vezes Jesus dizia o seguinte: a tua fé te salvou. Não era exatamente a fé numa palavra, eles não estavam diante de um texto escrito, mas eles estavam diante da palavra viva, que é Jesus Cristo. E por acreditar na palavra viva, que é Jesus Cristo, eles eram curados. E também acontecia no item 3, mesmo quando a pessoa estava totalmente atormentada, como endemoniado, Gesareno, Gadareno, o Senhor o libertou daquela legião de demônios e o curou. Ali não houve nenhuma participação dele no sentido de: ah, eu vim aqui para ser curado pelo Senhor e eu estou com fé para ser curado. Não, ele estava totalmente possesso. E há outros relatos na Bíblia. Tanto que o nome que o inimigo se identificou foi Legião. Para você imaginar quantos demônios estavam sobre aquele homem, mas Jesus o libertou, tá bem? Então, essas são as três formas de cura. E tomando posse dessas três formas de cura, eu ministrei isso para o nosso grupo de liderança, a. 2 semanas atrás e acabou 1 semana atrás. Fizemos em dois encontros. No segundo encontro, quem completou foi até a pastora e o pastor Sebastião Jessé. Nós, de posse desse conhecimento, sabendo que o Espírito Santo concede o dom, podemos e até devemos pedir ao Senhor que nos conceda o dom de curar, para que nós possamos ajudar as pessoas. Pode ser que Deus diga: eu separei você para outro ministério, e não vou conceder esse dom. Mesmo assim, você vai ser uma bênção, vai orar pelas pessoas e elas, se tiverem fé, vão ser curadas. Vai ser uma coisa maravilhosa. Mas pode ser que muitos dos que estão nos ouvindo agora peçam ao Senhor: eu quero ministrar cura para todas as enfermidades, da enfermidade mais corriqueira que nós temos, até as mais temerosas, até as mais complexas. Você pode pedir essa autoridade de Deus, e se ele desejar e se agradar desse pedido, ele vai lhe conceder, e você comece a orar por cura. O Espírito Santo vai testificar no seu coração, vai confirmar no seu coração se ele está concedendo a você o dom de cura. Se ele confirmar no seu coração, comece a orar, porque a hora que você começar a orar, você vai ver a pessoa sendo curada das enfermidades. Eu vou contar só um exemplo para você. Eu comecei a orar porque eu ficava receoso. Eu comecei a orar quando a pessoa estava com dor de cabeça. Eu também tinha muita dor de cabeça. E comecei a orar por coisas assim mais corriqueiras que nós conhecemos. Mas hoje o Espírito Santo nos dá autoridade para orar por qualquer enfermidade, e eu tenho certeza que, seja qual ela, que enfermidade for, se o Senhor não tiver o desejo de recolher aquela pessoa, por um motivo que só ele sabe, ela será curada. Ela é curada, e nós temos visto em abundância. E agora na escola de líderes, os irmãos já estão experimentando isso e vão continuar experimentando. Tá bem? E alguns, particularmente, vão receber esse dom. Outros vão receber outro dom, e outros outro, e outros outro. O que importa é que todo o corpo de Cristo seja municiado por todos os dons do Espírito Santo. O tema desse livro é o Espírito Santo e seus dons. Então, que todos nós sejamos abençoados por Deus, e em toda a nossa igreja nós tenhamos irmãos que têm um dom ou dois que Deus concedeu, né? E o outro tem outro dom. O terceiro tem um outro dom, o quarto tem um outro dom, e a igreja, então, fica apta para fazer toda a boa obra. Receba esse dom de cura agora, em nome de Jesus. Receba a cura para sua enfermidade agora, pela palavra, e receba o dom de curar que eu ministro sobre a sua vida. Eu vou orar nos dois sentidos, tá bem? Você que está enfermo agora, preste bem atenção e diga para o Senhor: eu recebo pela fé na palavra de Deus. Nunca diga: ah, é porque pastor tal orou. Nunca diga. Então, receba de Deus. E depois a segunda oração, em seguida, já vai ser para você receber o dom de curar. Senhor, todos os irmãos enfermos, os irmãos que estão enfermos, perdão, nesse momento, seja de algo mais conhecido por nós leigos, corriqueiro, até uma coisa que passaria em 2, 3, 4 dias, uma gripe forte, até coisas mais complexas, que eu nem saberia dizer agora, mas em nome de Jesus, cura todo tumor agora e faz desaparecer, cura todos que estão com COVID e eles comecem a apresentar sinais de melhora abruptamente, instantaneamente. Senhor, todos aqueles que têm HIV comecem a receber agora a cura, recebam agora a cura. E os próximos exames comecem a demonstrar uma cura total para a plenitude total da vida deles. Eu não posso nem saberia dizer o nome de todas as enfermidades, mas eu quero ministrar sobre cada dor, sobre cada enfermidade, sobre o espírito da enfermidade. Também tem isso, sobre enfermidades que foram lançadas pelas trevas. Eu repreendo toda a enfermidade lançada pelas trevas, todo o dardo inflamado, tudo aquilo que às vezes a gente faz exame, exame, exame, e os médicos não conseguem localizar, tudo aquilo que é de ordem espiritual, saia agora em nome de Jesus. E as dores cessem agora em nome de Jesus. E as enfermidades, desde a sua origem até agora no estágio onde elas estiverem, sejam saradas agora em nome de Jesus, porque tu és o Deus que cura. E assim como o Senhor curou ontem, o Senhor cura hoje e vai curar amanhã, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. E agora, Senhor, eu ministro sobre aqueles que querem receber o dom de curar. Há irmãos que vão ouvir essa palavra e querem receber o dom de curar, mas não para a sua própria glória. E se houver alguém assim, já retira, Senhor, essa motivação errada. Mas que eles peçam, Senhor, me dá o dom de curar para que eu possa ajudar a dezenas de pessoas. Se o Senhor quiser centena, se o Senhor quiser milhares, eles recebam agora os dons de curas para as mais variadas enfermidades. Em nome de Jesus. E eles recebam pela fé esse dom. Eles tomem pela fé esse dom. E comecem a vivenciar, a exercitar esse dom, orando pelos irmãos e vendo a cura acontecer. E já te peço que o Senhor trabalhe com eles para que nenhuma vaidade venha. Isso pode acontecer em qualquer ministério da igreja, pregação, cântico, mesmo a cozinha, a limpeza, quando as pessoas são muito elogiadas, pode vir a vaidade. Então, Senhor, eu te peço, tira isso, para que nós espalhemos a santidade sobre toda a terra brasileira e todas as nações agora, em nome de Jesus, e ministra, Senhor, libera sobre muitos irmãos, os dons de curar. Libera sobre eles, concede a eles e elas, empresta a eles e a elas, para que eles possam depois multiplicar esses talentos e apresentar ao Senhor quando chegarem diante de ti, muitas vidas que foram curadas por esse ministério que eles operaram, Senhor. Nós te louvamos, nós te agradecemos por mais uma unidade e oramos em nome e para a glória de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a unção, a inspiração, o poder, a consolação do Espírito Santo, o dom de curar, os dons de curar, sejam concedidos agora a milhares de membros da Igreja de Jesus Cristo. E continue assim até o dia da vitória, quando nós não teremos mais enfermidade para serem curadas, Senhor. Então nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém.